gente que fala mal do crente. Presta atenção, hein? Dizem que não sou crente, mas essa gente não ora não. É crente linguarudo, é crente que não tem direção. E quando eu recebo uma vitória, dizem assim: eu não recebo nada e de madrugada estou sem dormir. É crente invejoso, é crente que fala mal de mim. Falei mal, mas fale de mim, mas fale de mim, mas fale de mim. Falei mal, mas fale de mim, mas fale de mim, mas fale de mim. Falei mal, mas fale de mim, mas fale de mim, mas fale de mim. Falei mal, mas fale de mim, mas fale de mim, mas fale de mim. Pode falar de mim, eu não vou ligar, eu não ligo não. Eu vou vivendo assim, vou cantando assim até chegar a Sião. Deus vai queimar a língua do fofoqueiro, eu quero ver. Vai ser envergonhado e abençoado, eu vou vencer. Vou receber vitória, é minha hora, já posso ver. Fale mal, mas fale de mim, mas fale de mim, mas fale de mim. Fale mal, mas fale de mim, mas fale de mim, mas fale de mim. Fale mal, mas fale de mim, mas fale de mim, mas fale de mim. Fale mal, mas fale de mim, mas fale de mim, mas fale de mim. É, falando mal da vida dos outros, vai orar, fofoqueiro.